vida sempre vale a pena. Tudo foi luta, nada foi em vão. Mister Problema, cantor de rap, mó viagem, ainda tô nessa. 45 do segundo e ainda sem pressa. O tempo é rei e é no tempo de Deus que as coisas acontecem, não é no meu. Por isso cedo já aprendi a fazer minha parte da melhor forma nos negócios ou então na arte. Pois nenhum lado pode ser negligenciado. Portanto, eu ainda exclamo voz de assalto. É, muita história pra contar, nem de todas me orgulho, mas também não vou negar. Se fui eu que fiz, então pode pá. Filho feio ou bonito, assumo sem DNA. Porque eu faço e nunca vou entender quem tenta resumir uma vivência, um porquê. Sagaz, eu não foco no dinheiro e sim no bem que isso me faz. Sem olhar pra trás, se essa porra um dia acaba, por enquanto eu quero é mais. Sagaz, eu não foco no dinheiro e sim no bem que isso me faz. Sem olhar pra trás, se essa porra um dia acaba, por enquanto eu quero é mais. Quando o bumbo bate no pé, tem que ir em frente, sem hesitar, fazer mais do que o suficiente. Não dá pra economizar talento, navalha não usada enferruja com o passar do tempo. Portanto, elimine o medo da escassez. Vida em abundância é pra isso que Deus nos fez. E quem se priva de cumprir sua missão, pede pra sair, tu não serve pro batalhão. A causa é nobre, não é vingança, é por amor. Mas no entanto, a inspiração tem raiz da minha dor. Tipo um exorcismo, Emily Rose, expulsando meus demônios e os de quem ouve. Intercessão na violência do cotidiano. Pausa para refletir enquanto ser humano. A intenção é boa, mas tu sabe o ditado. A tua essência é que vai dar o significado. Sagaz, eu não foco no dinheiro e sim no bem que isso me faz. Sem olhar pra trás, se essa porra um dia acaba, por enquanto eu quero é mais. Sagaz, eu não foco no dinheiro e sim no bem que isso me faz. Sem olhar pra trás, se essa porra um dia acaba, por enquanto eu quero é mais. Fazer o quê? Se é culpa da gente, Freud explica, mas ninguém entende. Não existe tratado sobre a existência, e só se aprende intensamente na experiência. Pois um provérbio diz assim: me contaram, esqueci, vi e entendi, fiz e aprendi. Por isso eu não me poupo dos tropeços, das cicatrizes me orgulho, são como amuletos. Pro católico terço, pro guerreiro a espada, pro pastor uma bíblia, pro bandido uma arma. A oração é a mesma, a intenção se compara, e cada ferramenta define sua saga. Pois não dá pra cobrar algo de quem nada tem, as opções estão restritas ao que lhe convém. Se tudo é permitido, aí que tá o perigo, mas não me deixo dominar pelo inimigo. Sagaz, eu não foco no dinheiro e sim no bem que isso me faz. Sem olhar pra trás, se essa porra um dia acaba, por enquanto eu quero é mais. Sagaz, eu não foco no dinheiro e sim no bem que isso me faz. Sem olhar pra trás, se essa porra um dia acaba, por enquanto eu quero é mais. Sagaz, eu não foco no dinheiro e sim no bem que isso me faz. Sem olhar pra trás, se essa porra um dia acaba, por enquanto eu quero é mais. Sagaz, eu não foco no dinheiro e sim no bem que isso me faz. Sem olhar pra trás, se essa porra um dia acaba, por enquanto